093, desce 3 mil pés, ajuste no 019. 3 mil pés com 1019, gol no 093. Sete 59 autorizado a aproximação final e ILS está pista no zero. Ele e ILS está no zero, pagou no 79. Alô, Salvador, Azul 4040, ponto 3, pushback para vez. Azul 4040, autorizado, acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre, puxa para o 4040. 093, desce a 2010, autorizado final do ILS Capixaba 0. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pistão no 0, no 093. LS, gol no 759. 759, chame torre, frequência 118, decimal 95. 295, boa, até já. Salvador, gol no 759, bom dia. No 759, bom dia, pistolhada, autorizado, pouso. Pista no zero, efeito 170 graus, 159. Dá uma olhada, livre pouso, no zero, gol no 759, obrigado. Estabilizado ILS, gol no 093. 093, compete aproximação final, chame torre, 9895. 2895, 093. Até o ponto de espera da pista no 0 via Taxway India. Quando pronto, chame torre em 1, 18, 95. Ajuste no 0, 19, um bom voo. Libre taxi para ponto de espera da 10 via Taxway India, ajuste no 0, 19, quando lá, torre 18, 95, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia no 093, Índia Serra. 093, bom dia, forma pista molhada, forma área livre. Pode na autorização, pista no 0, gol no 093. Gol no 759, solo às 49, direita, solo no 219. 289, direita, boa. Salvador, gol 759, bom dia. Gol 759, bom dia. Autorizado táxi via Taxway Alfa e Juliette, posição 09 indicada. Alfa e Juliette, 09 indicada, gol 759. Bom dia, Azul 4040, ponto 090. Azul 4040, bom dia. Mandei o ponto de espera após. Aeronave. Na final, autorizado Liane manter, pista no zero. Vai manter o ponto de espera após a aeronave na final, autorizado Liane manter, azul 4040. Zero nove três, sola 52, direita sola 209. Direita 209, na 093. Recuperando a frequência 21 decimal 9. 121 decimal 9, vou no 093. Meu plano, nível 330. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pistola 0, primeira curva esquerda. Transponder 5145, frequência do controle Salvador em 120 decimal 8. Transponder 3890, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Solo Salvador, bom dia, Golo 093 na Alfa. Cono 093, bom dia, prossigo táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, no 093. Azul 4040, decolado 54, controle 120 decimal 8. 1208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4040, na subida aeroporto. 4040, contato radar, sobre via Argo para o 360, vigilância. 360. Uno 093, próximo a Juliette. Sente o Uno 093, ingresse via Juliette, posição 06 indicada. Juliette para posição 06, 093. Sul 4040, chama centro Recife, frequência no 288, alterno 260. Ono 288, 260, bom dia, obrigado. O meu papai, Juliette, papai, bom dia. Oi. Chama Solo 2019, papai, Juliette, papai. Papá Juliette, papá, bom dia, informação Oscar. Confirme o local de estacionamento para eu ver. Gente, autorizado Serra November India Charlie, Irecê. Quero ver conforme o plano, nível 120. Perfil de saída Momo, após direto. Pista 17, primeira curva esquerda. Transponder 5134. Frequência do controle Salvador em 120.8. Juliette Papá confirmando a frequência do controle Salvador em 120.8. Ajuste no 019 para acionamento e decolagem. Chame Torre, Salvador, em 118.95. Bom voo. Táxi a porta de espera da Romeu, papá, Juliette, papá. Versículo 7, identifique. Essa via Bons para 4 mil pés, ajuste no 019. Via Bons para 2019. Salvador, muito bom dia, o Azul 4201, dois assuntos para Campinas, nível 3.0, você tinha informação lá. Azul 4201, bom dia, autorizado Campinas, primeira aerovia Pesulu 10, nível 340. Perfil de saída da El após Leda, transição Módiva, pistão 0, primeira curva direita. Transponder 5147, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Entre autorizado 340 para Campinas, primeira aerovia Pesulu 10, perfil de saída da El, Leda, após a transição Módiva. Recolzão 0, com curva direita, 5147, me transponde, o controle Salvador 0120, decimal 8. Cotejou azul 4201. Azul 4201, no cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai, por favor. Papá, autorizado alinhar decolado 37. Vento 1,70 graus, 1,2 nós. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf, bom dia. Sim, Alfa Romeo, questão Hotel Romeo Golf, aguarde. Confirme a altitude que irá prosseguir. Gente, autorizado voo local em Rimar em Rimar, decola o rumo sul a 500 pés, aciona o transponder 0112, frequência do controle Salvador após em 120.8. Controle em Salvador, bom dia, o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, decolado na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, bom dia, contato radar na decolagem do Pantin, nível de voo 120, via saída MOM. Gente, subindo para o nível de voo 120 no perfil da MOM, Papá Juliette Papá. Estacionamento, reporte pronto para o táxi. Reporte pronto, eu vou com a Papá Romeu, Hotel Romeo Golf, livre acionamento, é bom de pronto decolagem. Salvador, bom dia, chegou o 963. Bom, 963, bom dia, informação ótica. Pronto cópia, Galeão? Chego, pronto. Autorizado, Galeão, aerovia conforme o plano, nível 360. Perfil de saída da EL, após Leda, transição Irumi, decola pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5160, frequência do controle de Salvador, em 120.8. Ok, conforme o plano, aerovia do Fórum de Novembro 857, informação a Oscar, decola da 10, da EL Leda, Irumi, 360 autorizado, curva direita, seguro 60 transponder, 120.8, controle de saída. Fono 963, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Ok, reportarei, grato. Papá Juliette, papá já tem livre ascensão para 120, senhor? Negativo. Não copiei. Livre ascensão? Negativo. Gente, está mantendo 3.000 na presente no perfil da MOM. Papá Juliette, papá. Só reporte para o Bush. Na Bush, dentro, 3.000. No teste desse mapinha 2.000 pés, ajuste no 09, dispensado as restrições de altitude em pelo. Mexer, 5.7, 2.000 pés, pode voar tudo, né? Negativo, mantém o perfil da chegada. Certo. Faz, Juliette, para passo, mantém nível 120. Ok, Juliette, subindo para o nível 120, Papá Juliette, Papá. Passagem azul 4201, com 4 horas e meia, 111 a bordo, alternando de Ribeirão Preto. 101 a bordo? 111. Gente, azul 4201, autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 09, no voo. 119 ajuste, autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera, 18.95, 4201. Salvador, muito bom dia, azul 4201, pode cada um no 0 só. Azul 4201, né? Está autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, no 22. Ali decolou no 0, azul 4201. É 3517, autorizado final da IARES, que foi reposto no curso localizador. Passará. Alô, meu, até o valor. Prossiga. Passará, eu não tenho mais pronto. Ô, 3890, pushback, está pronto. Muito bom. Então, 3890, autorizando pushback, reporte para o táxi. Vai chamar a frente. Oxalá 6211, informação ótica, autorizado Galeão, VP novembro 857, após Mussul, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Dael, Leda, após Irume, aciona 5154, controle 120 decimal 8. Autorizado 360, Galeão, VP 857, após Mussul. Roda 10, curva direita, Tael, Leda, após Irume, aciona 514, contorno 208. Xenia 211, no cotejamento correto, no portão 5, reporte para o pushback acionamento. Obrigado. Com o sentimento, pode confirmar o ajuste do altímetro no momento? Momento 1020. 020. Salvador, chegou no 865, centro da órbita. Autorização Brasília 380. 1865. Informação ótica. Autorizado Brasília. IV3 Zulu 7, após Pucami Rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Chegue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5165. Controle 120 decimal 8. Já 660, via 0017, decola da 10, curva direita na Arbora Elefa, 5165, transfondo 208, controle, 1865. Já iniciou o cruzamento e filmará no farol de Itapuã, até o número 9. 1500 pés. Azul 4201, no contato radar, se mantém a nível de voo 340, via Cidadel. É, confirmado, ascensão 340, perfil da EL, subida via azul 4201. Conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída arbor, após eleva, aciona 5162, controle 120 decimal, Ida. Autorizado com 15 de ampla, Zulu 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, no perfil da arbor, eleva. 5162 é o transponder, 1208, controle, 1093. Não, e prossegue na subida após da Zul 42 agora. O Golf na Florida Point, chama controle agora, 120 decimal 8. Florida Point, chama controle, pega o meu Golf. André 597, livre pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 14 noite. Livre pouso, André 597. Controle, bom dia pro farol meu, até o meu Golf. Eu, o meu Golf, prossiga. Farol Itapuã, vai seguir a hora 500 pés, visual. Eu permanente com informação de voo e alerta, até o meu Golf. Tem escuta permanente, até o meu Golf. Azul 2775, bom dia, contato radar estabelecido, mantendo nível 170, sob posição coral. Mantenha a proa da posição mar, aguardando chegada da mar e reporte descida. Para chegar da mar e na proa de mar, reportará descida. Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, da 3, 5, 7. Autorizado, até o meu Golf. Autorizado, Golf. Polo Salvador, muito bom dia, Oceania 62, por hora, pushback, acionamento no 17. Oceania 62, 1-1, aguarda para início do push. Aguardando, 62, 62, 62. Salvador, muito bom dia. Oceania 6225, centro da Oeste. Oceania 6225, bom dia. Prepara a saída da Vork, Elefa. Informação agora, papá. Modifica apenas o ajuste no 020. Arbor Elefa 1020, aguardando autorização 6225, ponte número 7. Solo Salvador, gol do 963 no 11, para o Puxa Beca do Anel. Solo 963 no 11, aguarde. Aguarda. Os 890 decolando aos 25, time controle Salvador e 120 décima 8. Obrigado, 208. Autorizado pushback acionamento, reporte para o táxi. Autorizado pushback acionamento, reporte para o táxi, Xanel 62, pronto. 3890, bom dia, contato o radar na decolagem. Tudo mantém nível de voo 330, subida é PUCA. Pode desviar de formação, voa direto PUCA. Tem, já está voando direto PUCA. Controle, hotel, o negócio. Prossiga. Autorizado, está presente, retorne de imagem. Autorizado, direto para Rimar, alterro meu gol. Autorizado, direto em Rimar, alterro meu gol. Azul 4201, no chame centro Recife, 126.85, alterno 125.45, bom gol. 2685, secundária 2575, azul 4201, bom dia. Salvador, 2229, Passaredo, transfere meu cordial, bom dia. Passaredo 2229, bom dia, mantém nível de voo 170, acione identificação, quando pronto para descida, reporte. Já estamos prontos para descida, identificou, se possível, voa direto e TAP. Negativo, mantenha PCO conforme enquanto de voo, autorizado descida até nível de voo 080, Passaredo 2229. 080-229, negativo, TAP, 7 via. Oceania 6225, cotejamento correto no portão 7, reporte para o Puxmec acionamento. Chamarei, grato, bom dia. Alfa, Charlie, Mike, bom dia, confirma o pátio e pista que decola. Gente, 180, aguarda um instante, cópia Alpha Charlie Mike, prepara a saída Momo, transição da TAP. Solo, bom dia, 1865, portão 8, puxa para estacionamento. 1865, aguarda para o início do push. Boa noite, minha amiga. Para o pushback acionamento, gol 1093, portão meia dúzia. 1093, número 2 no seu aguarda. Aguarda 1093. Fico mantendo nível 150, na rua. Para Mari, reporte descida. Todo Mari, reportará descida 4950. Até uma gol já em Cajazeiras, visual com imagem. Terra meu gosto, frequência livre, composto. Eu vi bom. Papá Juliette, papá, piloto de 1120, estimado para IDC é o 1030. 1030 IDC, copiado, grato. Chame agora centro Varrijo. Informe o ponto de mudança de regra, se gentileza. Após 5 do VOR Salvador. Copiado, grato. Chame centro Recife, frequência. 126.85, alterna 125.45, bom voo, Juliette Papato. 126.85, 125.45, grato, bom dia, Papato. Azul 2775, décima 2000 pés, via chegada Mari, ajuste no 020. Autorizado final do ILS que foi para a pista 10, reporte localizador. 72.000 pés, no 020, via Mari, reportará no localizador 2775. Tatiane Mike. Para acionamento de táxi, chame a torre 118 1195, bom voo. Paulo Salvador, gol 1966, Drossan para o táxi, 3 horas e 56 de autonomia, alternada em Campinas, POB de 178. 055, a fim de dar informações. 390, previsão de quantas milhas nessa proa? Aproximadamente umas 60 milhas, 70 milhas. Entendi. Alô, Salvador, Old Chanel 62, do nono para o táxi, com 3 horas e 30, alternando Campinas, o nosso POB, 156. Puxando a 6211, autorizado táxi via parte 1, índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1020, bom voo. 1020, ajuste, na táxi, ponto de espera na 10, 295, puxando a 6209A. 1865, assim que o bonde da companhia libera a retaguarda, coordena a equipe de solo, chame táxi. Chamou o gol 1865? Afirmo. Companhia retaguarda livrando, coordena com a equipe de solo, chame táxi. Ok. Após a passagem da aeronave da companhia, autoridade para o táxi 265. 1963, continua táxi via parte 1, após a retaguarda do Avianca, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 020. Segue via pátio, após Índia, o Avianca e 1895, 963 da Gol. Para a saída da Euleda, aguardando qual peça? Da Euleda, aguardando para qual? Controle Salvador, 4958 azul, pão de Alicida. Azul 4958, autorizado chegada a mar e desse é o nível 050. 050 na chegada a Mare, 4958 azul. Autorizado a linha de colado, turno 0, vento 170 graus, no 09. Autorizado a linha de colado, onda 0, linha 5, Alfa Charlie Mike. Direção Norte, meio pronto para o táxi. 8-5, obrigado. Logo no 865 para táxi, temos 188 a bordo, 3 e 10, alterna Palma. Confirma alternada? 1865, alternada é Palma. 1865, autorizado táxi, via parte 1, após, segue o bonde da companhia, através do 612. Via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom. Segue companhia, ponte espera 295, ajuste no 020, boa noite também. Tem 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste altímetro no 020. Ajuste no 020, descendo para 047, chegada bom, 1649. 277, estabilizado. 2775, complete a aproximação, chame 12 em 1-1-8-9-5, bom dia. 1-1-8-9-5, obrigado, bom dia. Boeing 625, após a passagem da Gol, pode iniciar no 7? Afirmo, após a passagem do Boeing da Gol, segundo, coordena com a equipe de solo, chama o táxi 6225. Ok, coordena, obrigado. 2153, pronto, cópia. Próxima cópia da 2153. Tá 3153, autorizado Galeão, GP 9857, após Mão Sul, nível 300. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Tael, Leda, após Irume, aciona 5173, controle 120, decimal 8. 300, GP 9857, até Mão Sul. Dael, Leda, Irume, decolando 1-0 com curva direita. 5173, transporte 1208 com controle. 3153, está no box 2 para puxa acionamento. Então 3153, no 2 avante para início, fechamento correto. Vai dando para início, está 3153. Alô, Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Charlie. Azul, Alfa, Yankee, Charlie, bom dia, prossiga. Solicito autorização de revolta do Pátio 3 para o Pátio Municipal, posição 01. Foi Yankee, Charlie, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no Pátio Municipal. Alfa, Charlie, aguarda para ingresso no Pátio Municipal. Alfa, Charlie, aguarda para início do reboque devido a sequenciamento 20943. Alfa, Charlie, aguardando. Alfa, Charlie, Mike. Chanel 6225 com 122 POV e 3 horas e 30 alternado com o vídeo. A pista 1-0, ajuste 1-0-2-0, reposto no curso do localizador. Descida para 2000, está autorizado o ILS X-Ray, da 1-0 azul 4958, repartir estabilizado. Autorizado final do ILS X-Ray para a pista 1-0, reporte localizador. 2000, Romeu 20, está livre interceptar o curso do localizador, ou 2229. Alvocado e Mike ali, mantém cabeceira na sede. A Lima tem cabeceiro 1-0. A Lima tem cabeceiro 1-0, gol 1963. Dois, dois, cinco, segue via parte 1, retaguarda do Boeing, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, desse 95, ajuste no 020. Vende, segue a pátio, Índia, ponto de espera 295, 020, 225. São 3153, estimado de 5 minutos para início do push devido ao sequenciamento de decolagem e impacto de pouso. Pode confirmar para 3153, está livre acionamento. 3153, aguarda para o acionamento de push devido ao sequenciamento de decolagem e de pouso.